Bora com o Corvá, chegou! Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Por você, faço tudo, tudo pra te ver feliz. Bora, Coraxinha! Racha dinheiro com a gente, olha. Quero confirmar minha presença na gente, dia 10 de julho. Miguel não rasga dinheiro. E a gente vai marcar a presença por lá. Marquinho Camarada por ali, Edilene, o Carlinho. A Nina, valeu, Nina! Na verdade, tudo que eu mais quero é saber que você tá feliz. Com você, faço tudo. O trem da saudade. Tudo pra te ver feliz. Com você. O trem da saudade. Bora, Rivaldo, pop, cadê ele? Bora, Rivaldo! Galera aí do Pancadão Digital, o Rio Digital tá com a gente também. Nosso parceiro Nico, saudade. Fala, Nico, seu parceiro, camarada. Cadê os motoqueiros, rapaz? Será que hoje dá? Os motoqueiros da saudade já estão andando de trem. Você me põe a castidade, deixe de lado a vaidade. Amar. Frígida, você diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo e minha cama, você me engana. Frígida, obrigado também ao Marcelo Gorge, aí da Santa Casa, também o Kelvin, lá do Marex, também o DJ Daniel, aí do Mega Explosão. Vamos pra cama. Direto tá com a gente lá do Búfalo Recordação. DJ Danilo, aí do Alex Son. Alô, Danilo! DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. A Tine já tá no vinho, senhora. Estamos juntos, mas voltando àquele assunto. O Geleano tá com a gente também, camarada. Do valor considerado. Você me fica na vontade. Você me impõe a castidade. deixe de lado a vaidade. Jaime o pescador, ele é a primeira dama. Frígida, você me diz que é frígida, mas não me deixa fulminar. Teu corpo venha para o trem da saudade e boa viagem. Frígida, este teu papo já não dá. Nem vamos voltar. Olha o parceiro David, ele é a primeira dama. Deixa! Deixa eu te amar só um pouquinho. Eremilson Pressão, aí do Pancadão Digital de Coraci. Ele é a sua primeira dama, obrigado. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrático. Amiga Josi Jardim, também o Nonato, o Homem da Pedra, também a Soraya, aí dos Logos do Siqueirão. Seja bem-vindo aqui no trem, tá bom? Trem da saudade. Pro Marquinho Camarada. Hoje ele deu o S na patroa. Trem da saudade. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer bilu-bilu, por favor. Quebra esse gelo aristocrata. Venha me arranhar, ser minha gata. Oh, oh. Em cima do se a cama quebrar. Se a cama quebrar. Pra gente logo mais, hoje domingo, a festa continua. É Luzerão, Alex e Som. E também o DJ Rebelde lá no Pop Saudade. Miau, não atrapalha agora. Miau, miau. Fazer está de volta no trem da saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Ora, racha dinheiro aí, meu irmão. Delcina, Lugo Amor, obrigado. Dia 10 a gente vai estar lá, junto e misturado. Vamos lá. Minha paixão, não consigo viver assim. Tão distante. O trem da saudade. De quem tanto eu amo, e é você. O covarde da saudade, DJ Paulinho Boy. Quanta falta você me faz. Bora com o covarde, chegou! Se eu fosse você, eu voltava pra mim. Voltava sim. Amo, amo, amo, como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. hoje o trem do posto da BR, mas antes disso, gente, tem o DJ Paulino Boy, o DJ César, lá no Modelo Tubarão, portaria liberada, festa toda, cerveja da grande, da burruda, garrafa, R$4,99 a festa toda. Não consigo viver assim, tão distante de quem tanto eu amo, que é você. Minha paixão, quanta falta você me faz. Bora, minha loba. Se eu fosse você, Eliana, eu voltava pra mim. Camarada, Jaime Pescador, primeira dama, Edilene no carrinho. Amo, amo. Como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. DJ Paulinho Boy, amo, o covarde da saudade. Como eu te amo. Sou louco, louco, louco de amor por você. Vai partir no amanhã. Fico da valor. O que vou fazer pra ela ficar? Baby, vai partir no amanhã. Alex Luiz, cara. O que posso fazer? Ela não vai ficar. Ela precisa ir, eu sei. Não posso mais prendê-la aqui. Não quero insistir em vão. Porque quase, quase me mata se me diz não. Oh, oh. Edilene e Carlinho, este casal gosta de andar de trem. Essa história de amor começou aqui no Trem Mineirão. Obrigado, Carlinho e Edilene. Ao amanhecer. Botou na Carlinho agora, né, cara? E o caminho certo pra ela seguir. Nossa amiga Magá, lá no Tupinambá, lá na tribo, tá aqui com a gente, Magá, um abraço no Paulino Banha. Se ela partir, baby, eu vou te encontrar, meu bem. Não se preocupe, amor, eu vou sempre te amar. Eu sei que tu pode acontecer. Mas é eu tenho medo de ter. Dona Aquino! Vem aqui com a gente, os Logos, lá no Cigueirão. Passando uma visita, obrigado. Ele está de volta no Trem da Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Paulo, seu grande amor. Tudo está dentro. Amiga Kátia, olha. Você, porque já tenho mais. Fabrício Imperial, minha amiga Josi. Bora, Josi. Você me. Só mudou, desculpa. Carinho, me dá coragem pra vencer. E o Cruzeirão? Estrela, estrela, felicidade é um prazer. Parabéns, Cruzeirão, pelos seus 49 anos de muita tradição, de muita luta. Aí, parabenizar toda a família Cruzeirão aí, obrigado, tá bom? Obrigado, parceiro Tito! Vou trazer o trem Mineirão aqui. Estrela. estrela, estrela. Felicidade é um instante de prazer. O trem da saudade. Estrela, estrela. O meu universo é você. Você também é meu. É a força que me conduz. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões para viver. Eu só tenho medo de um dia lhe perder. Aí o que será da minha vida sem você? Bora, meu comandante Rivaldo. Você é minha luz. Bruninho. Estrela. Meu mundo está dentro de você. Porque já tenho mais de mil razões. Bruninho Digital, o rei das periquitinhas dos primos 3D. Carinho e da coragem. Aí é perigoso. Estrela, estrela, felicidade é um instante de prazer. Amigo DJ Leandro Mix, agora no Búfalo Recordação, sucesso pra você, garoto. Estrela. Esse moleque a gente conheceu através do DJ Dalto. Gente fina pra caramba. É você. O trem bom, hein? Alô, Colachinha! Meu bem, se está me ouvindo. Agora estou pedindo. Jeremilson Pressão, oh! Aí do Pancadão Digital. E a sua primeira dama. Alô, Jordana! Esqueça se te magoei. Só você amei. E sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Meu grande amor. Nosso amigo Fabrício tá aqui com a gente também. Fabrício, um forte abraço, meu irmão. E aí? Amor, a Joyce, o seu grande amor. Meu amor é demais. Obrigado, hein, gente. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Trem da saudade. Hoje domingo é Ponte da BR, lá em Marituba. Geram de uns dias, ninguém paga ingresso a festa toda. Bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça se te magoei. Só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero. Meu grande amor te espera. O trem da saudade. Não me deixe assim. Meu amor. Meu amor é demais. Seu parceirão, Newton! É dos Guerreiros 3G, ele é a primeira dama. Amor é demais. Alô, Evelyn! Amor é demais. Dia e noite só penso em você. Nunca deixe pra amanhã que você pode fazer hoje. É igual essa música aí, é? Hoje eu vou tentar mais uma vez. Obrigado, Nilton. É dos Guerreiros e a Evelyn. Tá com a gente, obrigado, minha irmã. Não vou deixar nada pra depois. Agora o que importa é só. Olha quem tá na área. Meu amigo Júlio da Tramontina. Alô, Júlio! Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Pra gente que quiser bater foto aqui em cima do trem, tá? Fica à vontade. É de graça, você não paga nada. E logo mais a gente tá mostrando aí no nosso Facebook, tá? Meu amor, nosso fotógrafo Bilu, Bilu, tá na área. Com vontade de te ver. Sem você. Volte logo, meu bem, porque sem você não sou ninguém. Hoje eu vou tentar mais uma vez esquecer o que você me fez. Bora, racha dinheiro! Dia 10, gente, o Mingão. É da equipe Racha Dinheiro. Eu já quero confirmar minha presença lá. DJ Renatinho vai estar por lá também. DJ Leandro Mix. Faz uma galera. Vai ser muita hora. Vamos lá, vamos lá. Pelas ruas da cidade, te procuro com saudade. Sinto falta de você. Te buscando em cada canto, meu amor, eu choro tanto. Com vontade de te ver. Volte logo, meu bem, porque sem você. Rivaldo Pop, aqui no Trem da Saudade, Mineirão. Volte logo. Bora, comandante. Te amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade. Tá gravando ao vivo, hein, gente? Logo mais na internet. Como sempre, essa chula-feira na pirataria. Foi tudo que restou. O Trem da Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Eu te amei de verdade, mas tive defeito. Nosso amigo Negão, aí do Frango da Moca Juma. Direito. Aí na 8 de maio, gente. Ele que dá o apoio total aqui na colada do Dona Machino. Vamos lá, Negão! Por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos. Aquele camarada, o Jaime Pescador. Me fazem sofrer. Gravar vinheta nessa galera aí, né? Você. Vamos lá. Do meu. Manda lá no PV, Jaime. Manda lá, Marquinho. Na certeza que errei. Você foi tão importante. Aparelhagem, aparelhagem, rapaziada, aparelhagem. Mega explosão. Comando pancadão. está aqui com a gente, o Cosme. Não me esquece. Toda a galera, o Kelvin. Já do Marex. DJ Daniel Souza. E qualidades me faltou. Oh, oh, oh, oh. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Forte abraço. Estou aqui com a gente, curtindo de boa. Seja bem-vindo, tá, gente? Sinta sua vontade. Bilu, bate uma foto aí dessa galera, Bilu, bora. Jeremilson, pressão, pagadão, coração, sua primeira dama, alô, Jordana. Como um sonho de muito amor, só eu e você sem pensar. Encheu de emoção. Marcelo Moisés aí do Búfalo Recordações. Nosso amor. Também é o DJ, né? Cadê ele? Alô, Neto! E paixão. Que em uma noite em Moscou. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Nosso amor de prazer e paixão. Os amigos da Pluiosa, a Polícia Militar do Estado do Pará, Denise Sodé, também o Cabo Souza. Muito obrigado pela presença aí, tá, meu irmão? Pelo apoio. Não posso esquecer o prazer de uma noite. Tá corrigindo, é o Cabo Douglas. Fala, Douglas! A emoção que ficou, não posso esquecer o prazer de uma noite em Moscou. Eu adoro essa sequência. Obrigado, pescador, primeira dama. O seu mais novo rapaz. E aí? Mando só para saber que além das mãos chamo você. Que existe sem paz. Eliana, a nossa loba, que na verdade brevemente estará se dirigindo do estado do Pará, né? É. Lá, vai lá pro Rio! Morar lá na Rocinha. Alex, o Risk, também Alugo Lamu, Nelsino, toda a equipe Racha Dinheiro aqui com a gente, olha. Que além Minha de mim demais. Minha de mim demais. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. O trem, o trem, o trem, o trem, o trem da saudade, da saudade, da saudade. Que dá valor. Vem ficar juntinho. Tenho muito para te dar. O meu coração pra te entregar. Bora, amigo, saudade. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra Romozinho Saudades. Bora, Romozinho! Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você pra mim. Gerando o Mix, chega, camarada. Sucesso para vocês lá no Búfalo Recordações. Sucesso, meu irmão. Paulinho Boy, mais uma vez à frente da nova estrutura de som que vem conquistando públicos por onde passa. O trem digital da saudade. Acabou o Grilho Ponte da BR lá em Marituba. Mas antes disso, G. Paulinho se apresentando lá no Balneário Tubarão, gente. Vamos lá, portaria liberada, festa toda. Pano de garapé, cerveja da grande da Purrura, R$4,99. Quero viver contigo sempre e te amar. Quero você. Ah, essa não, covarde! O trem da saudade. Existem milhões de pessoas sofrendo no mundo. A moral. Chorando o amor de alguém que morreu num segundo. Com tais violências marcantes por nossos fatais assaltantes que vivem à solta nas ruas normais militantes. Bem devagar, né, Bruninho? Crianças eu vejo perdidas morrendo na terra. Seus pais abandonam seus lares ou morrem na guerra. Não temos vontade ou escolha. Vivemos debaixo de panos. Não fazem valer hoje em dia os direitos humanos. Verdade, é. Onde será que eles querem chegar? Quando será que isso vai terminar? Quando será que eles vão se entender? O trem da saudade! Quantos ainda terão que morrer? Você deve estourar no carro do rival. Eu não compreendo os motivos pra tantas guerrilhas. Tá logo aí da Rádio Dinheiro aí nos nossos telões digitais. Correm deixando famílias

sessão das seis. E quando a luz apaga, beijos outra vez, andando de mãos dadas, meu coração. Feche os olhos. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi você chamar por mim. Sonhos não são sonhos se você nunca viveu momentos de amor. E quando a luz apaga, beijos outra vez. Equipe Rasga Dinheiro. Mãos dadas, meu coração. Sempre no apoio aqui do Da Machina. Como na letra da canção. Fechei os olhos esperando pelo fim. E de repente ouvi. Sonhos não são. Olha quem apareceu, o peixe. Se você nunca viveu momentos de amor. Distribuindo charme e beleza, olha. Momentos de amor. Momentos de... Essa é a máquina da saudade. Mineirão. Porque os bons tempos estão de volta. Pra quem dá valor. Entre ser só seu amigo e não ser nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou? Obrigado aos motoqueiros da saudade. Olha, fala aí. Aqui, me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la. E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? É esse dia aí, é justamente esse dia que eu não quero que a... Pra quem dá valor no tal de Arrocha, amizade esqueça. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando te amo. O trem. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi. O meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Próximo jogo no estilo de Santa Maria do Benfica. Quem toca é o trem da gente. Entre ser só seu. Casa de show, esquina. Nada. Prefiro ser nada. Onde é que eu vou guardar esse amor? O trem da saudade. Me fala, como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa? Ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar. Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém.

não tem compromisso. Nos finais de semana, curte junto com os amigos. Quem será que vai ganhar seu coração? Aqui na beleza, meu parceiro, Paulinho Boy. Carinha aqui, na verdade, que arrebenta aqui no trem. Juntamente aí com meu parceiro Dalto. Olha aí, Paulinho. Dia 10, tudo confirmado, tudo certinho. Lá no sítio das Abelhinhas. Pingão da equipe Rasga Dinheiro, meu irmão. E o bagulho vai ser doido. Então, olha aí, equipe Rasga Dinheiro. A equipe que, na verdade, fez a ponte para que hoje eu estivesse aqui nessa grande festa aqui, o aniversário do Cruzeirão. Juntamente com você, com o Dalto e o som do Mineirão. Obrigado, minha equipe Rasga Dinheiro. Sempre no meu apoio. Eu agradeço de coração, viu? É nossa da fita. E põe na conta, meu irmão. Aí ele falou, Paulinho Boy, tu sabe qual é o meu cachê, né? Tem que ser um real e mais uma carteira de cigarro de quebra, né, Renatinho? Você é parceiro do valor. Sucesso, Renatinho! Quando dá o S no cara, olha só. Quero saber onde está você. Será que estás sofrendo assim como eu? Sofrendo, é? Até com outro, meu irmão. Assim como eu. O trem da saudade. A noite vai e o dia vem. E a dor só aumenta nesse peito meu. Olha aí, boy. Quero abraçar também com muito carinho meu parceiro Cosme, lá da Santa Casa, meu irmão. Você é parceiro, viu? Tá ali juntinho com a equipe Rasga. Rasga tudo, meu irmão. Dinheiro, olha aí. Entre nós dois, oh, oh, oh, yeah. Vem pro Mineirão, eu tô te esperando. Curtindo o DJ Paulinho Boy e o DJ Dalton. Amigo Nico, saudade, tá com a gente, Nico, obrigado. E a gente vai detonando. Mineirão, Mineirão. Mais bonito e muito mais completo. Saudade, vai. Hoje eu acordei, pro seu retrato na parede eu olhei, e uma saudade tão danada me apertou, então confesso que chorei. Onde ela está, e com quem anda, tudo isso eu pensei, e me olhando no espelho eu perguntei, aonde foi que eu errei? Fora o sol nascia, e aqui dentro do meu quarto eu morria, de tanta solidão, pois era mais um dia, de sofrimento e de saudade. Mas sei que ainda não morreu a esperança, quem sabe um dia essa porta vai se abrir, então verei ela voltando para mim, pra me fazer muito feliz. O trem da saudade.

Aniversário da Aparelhagem Cruzeirão, 49 anos de muita tradição. E o trem chega junto! Ontem eu vi você em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei no sonho, meu sonho é ter você aos meus pés. Mas não vai te humilhar. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. O trem. E realizar. Meu sonho, meu sonho. Obrigado, Jorge! Você é seu grande amor! Você, um abraço, covarde! Olha. Ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar. Nós tão longe, por ti eu vou aos limites, conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. Medo real, paixão de um mortal. O trem da saudade. Poder te tocar sem sonho, meu sonho. É realizar meu sonho, o sonho de viver com você. Olha o Marcelo Siribó, tá aqui com a gente também, Siribó. Forte abraço, meu irmão. Sempre acordar. Nós todos, por ti eu vou aos limites. O trem da... conquistar pra viver só o, pra o trem da saudade. Aos limites, vou aos limites. Vou aos limites. Mundo real, paixão de um mortal. Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. O trem da saudade está cansada de saber que eu te amo, que eu te amo. É grande, é grande. É tão grande, minha paixão. Dinheiro. Joga aí nos telões, Jubileu! É o Pera. Joga logo aí nos telões. Dali, rasga dinheiro! Eu te quero eternamente, pois não vivo sem você. Está cansada saber que eu te amo. E eu? Que eu te amo. É grande. É tão grande, minha paixão. Eu desejo de te amar. Não me canso de falar que eu te quero. Tamboquinho, Martinho, Marituba. Tá no ponte da BR. Ele está de volta no Trem da Saudade. DJ Paulinho Boy, o covarde da saudade.